quero mais amor, mais amor, mais amor. Eu quero mais amor, mais amor. Eu quero mais amor, mais amor, mais amor. Eu quero mais amor, mais amor. Eu quero mais amor, mais amor, mais amor. Eu quero mais amor, mais amor. Eu quero mais amor, mais amor, mais amor. Eu quero mais amor. Quanto podia ser evitado, menino novo lá em cima na calçada vadiado. Ouvi de casa, fiz a minha oração. Meu Deus, a quem sofre dê a consolação. Depois de mais um corre, e assim mais um jovem morre. Ódio no coração da polícia do ladrão. Ódio, tristeza, logo solidão. Ninguém é inocente, defeito todos têm. Falta de perspectiva, assola muitas vidas também. Falta de perspectiva, não adianta pedir paz se você não dá a mão pra quem precisa. Não quero esse exemplo pras crianças que vivam, sorriam e sejam de fato a esperança. E com amor, essa realidade muda. O mundo tá assim porque a gente não se ajuda. Na solidão, fui direto ao pó. Vivi doente, viciado e só. Põe os caras na mira porque eu sou viciado. Perdi a minha liberdade, agora eu vivo intocado. Camisa do Milan, vindo pro lado de cá. Na bicicleta é só chegar e salgar. Se vai de exemplo, aparento 18. Depois eu quero ver quem vai se fazer de doido. Cada coração sente sua dor. Pudisca que nada, o mundo precisa de amor. Karate faz mulher, karate faz o homem. E o povo é um soldado que agora carrega o microfone. Mais amor, eu quero mais amor, mais amor, mais amor. Eu quero mais amor, mais amor. Eu quero mais amor, mais amor, mais amor. Eu quero mais amor, mais amor. Eu quero mais amor, mais amor, mais amor. Eu quero mais amor, mais amor. Eu quero mais amor, mais amor, mais amor. Eu quero mais amor. Minha história é triste, eu sou mais um soldado com vários inimigos. Meu filho morreu baleado, meu pai sumiu, deixando minha mãe só. Entrei em depressão, acabei usando pó. Um de menor, sem futuro, atrás da grade. A ilusão do dinheiro na mente, a maldade. A sociedade me vê com a vida perdida. O crime abre a porta, mas fecha a saída. É fácil entrar, difícil é sair. Aquele castelo que tu construiu, um dia vai cair. A droga tira de um homem de seu caminho, tira a família, morre sozinho. Se te rei, aquele que vende a droga, que incentiva aquele que mata e rouba, tirando as crianças de sua família, formando um futuro chefe de quadrilha. Saudade da coroa bate na minha mente. O que seria se eu tivesse seguindo em frente? Terminado estudo, arranjado bom trampo, estaria bem de vida, mano, há muito tempo. Muitos camaradas hoje não estão do meu lado. Uns foram presos ou executados. Os que foram presos hoje deram sorte. Aqui não funciona a lei do mais forte. Só permanece aquele que carrega a ferramenta. Meu parceiro de crime, minha ponto 40. Esse caminho sem futuro não dura. Se eu for enterrado, não vou ter sepultura. O crime, infelizmente, não tem cura. Minha coroa sempre dizia que era loucura. O fim chega, mas a mão não se nega. A minha história acaba aqui, a morte me carrega, carrega, carrega, carrega, carrega. Conhecido por... E o crime foi aqui, às proximidades do posto de saúde do bairro da Cabanagem. Recebeu tiro na cabeça, não se sabe quantos tiros em todo o corpo. Um acerto de contas, tendo em vista que esse rapaz, ele era conhecido da polícia aqui da Cabanagem, e fala-se que ele já teria cometido um assassinato. E pode ter sido uma vingança, um acerto de contas, como disse o policial militar. O corpo, portanto, aqui no local, aguarda, sob os olhares curiosos da população, remoção para o centro de perícias. Mais amor, por favor.